palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Itaí Rodrigues, realizada no dia 12 de fevereiro de 2012, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema é o Mandamento Maior. Com vocês, a palestra de Itaí Rodrigues. Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando nesta casa de fraternidade e oração, sobretudo em nossos corações. Jesus deixou-nos a regra áurea, a regra de ouro para a nossa felicidade na terra, quando ele disse: "Fazei aos outros o que gostaríeis que os outros fizessem a vós." Nisso se encontra toda a lei e os profetas. Esta passagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele desenvolve estas questões, desenvolve esta frase, esta acepção de Jesus, no capítulo 11, no item 4, e no 15º, o item 5, o mandamento maior. Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem a nós. Nisso, Jesus resume toda a lei existente e todos os profetas que vieram à Terra, enviado por ele, por todos os quadrantes do nosso planeta, para nos trazer um amparo, a fim de que nós possamos cumprir a missão principal nossa na Terra, que é evoluir, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Nós não gostamos de ser humilhados, ser ofendidos, então não devemos, em hipótese alguma, ofender, humilhar uma pessoa. Nós não gostamos que mintam para nós. A mentira é a atitude mental que mais humilha a personalidade humana e retarda a evolução divina do espírito. Não devemos mentir em hipótese alguma. Uns dizem assim: "Mas todos fazem e muitos fazem, eu vou fazer, mas temos que mudar o paradigma, porque já veio esta proposta de Jesus." Jesus não veio trazer nenhuma religião. Ele não disse que ele veio morrer por nós a fim de que a cruz do sofrimento dele nos salvasse. Não disse isso. Ele disse: "Aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me." Isso é o que Jesus afirmou: tome a sua cruz e não a dele. Tomemos a nossa cruz para segui-lo. E sobre fazer aos outros, ele definiu a religião. Esta é a religião. Esta resume toda a lei e os profetas. É bem verdade que aqui estamos, nesta casa de fraternidade e oração, matriculados no Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, porque ele disse: "Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade. Ele estará em vós, ele estará convosco, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito." E o Consolador, o Espírito de verdade, é Jesus retornando para interpretar as suas palavras, que ficaram perdidas no tempo, no espaço, apenas aproveitadas porque ele falou por parábolas. Falou de forma que os doutores de todos os tempos deixassem passar para nós a sua mensagem, porque disseram, isso é simples, isso que ele fala, trigo, cordeiro e joio, ele fala sobre fazenda, ele fala sobre coisas, uma semente caiu e caiu na pedra, ele fala tantas coisas simples, conto da carochinha, vamos deixar passar. E assim, já preparado por Jesus, passaram para nós o Evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, passaram, chegaram até nós da forma simples como ele falou, a fim de que quando pudéssemos interpretá-las, quando tivéssemos as chaves, e o Espiritismo veio nos trazer as chaves para interpretar o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é imortal. Nenhuma doutrina, nenhuma religião, nenhuma agremiação, nenhuma instituição, nenhuma filosofia é capaz de superar o Evangelho de Jesus. Mas para interpretá-lo, são necessárias chaves. Chaves que o Espiritismo trouxe: a imortalidade da alma, a comunicabilidade do mundo material com o mundo espiritual, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, o perispírito e tantas outras chaves que fazem com que nós possamos entender as palavras de Jesus. E o amor é o laço que reúne as almas nas alegrias da liberdade, como diz Emmanuel. Esse amor que precisamos, como mandamento maior, instituir em nós. Amor que é um sentimento divino, que quando nós o colocamos em prática, ele passa a mudar de nome para caridade. O amor é a caridade em ação. O amor é o mandamento maior. Vivemos num mundo que vem sendo construído através dos milênios por homens que puseram a sua crença, a sua segurança e seu poderio na violência. Com violência construíram o poder e o prazer. Com violência, sempre com violência. Vemos que as guerras que existiram em toda a humanidade e, por fim, quando a humanidade passou para a idade adulta do progresso, vimos que nós tivemos no século XVIII a era da industrialização, a revolução industrial no século XVIII. No século XIX tivemos a revolução da produtividade. No século XX a revolução do conhecimento. E agora no século XXI nós entramos na era do sentimento. Nós vemos que a maior revolução que existiu na humanidade, de todas essas que falamos, foi a revolução demográfica. Há pouco mais de 100 anos, a humanidade possuía 1 bilhão de habitantes. Hoje, nós já atingimos 7 bilhões de habitantes. 100 anos, em 100 e poucos anos, nós passamos de 1 bilhão para 7 bilhões de habitantes. É necessário, assim, que nós criemos estratégias para o nosso entendimento. Por isso, a educação do sentimento se faz necessária. A era do sentimento é aquela que nós precisamos de nos reunirmos e nos entendermos, porque existem muitas pessoas hoje habitando o nosso planeta, e o amor é esse laço que reúne todas as almas, sem preconceito, sem dificuldade no relacionamento, porque todos nós somos iguais. Como diz o Livro dos Espíritos, na questão de número 115, que Deus criou-nos todos iguais, simples e ignorantes, mas a cada um deu uma missão, mostrando que Deus criou-nos iguais, no sentido de todos nós termos os mesmos meios de aprimoramento, todos nós, na equanimidade da lei divina, estamos iguais nesse sentido, mas a cada um ele deu uma missão, mostrando a individualidade, mostrando que individualmente ninguém é igual, como ficou comprovado cientificamente no ano de 1953, quando os cientistas conseguiram penetrar a sonda da investigação na invisível célula, no nosso potencial de 60 trilhões de células, a ciência conseguiu penetrar, e James Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin e Maurice Wilkins, esses cientistas conseguiram descobrir o ácido desoxirribonucleico, o DNA, que comprova cientificamente que ninguém é igual. Todos nós somos diferentes, porque a cada um Deus criou individualmente. Deus não nos criou em série, como Henry Ford criou a indústria automobilística no ano de 1913, fabricando automóveis em série, e dali proporcionou a evolução da indústria, porque a indústria automobilística é a mãe de todas as indústrias. Deus fez-nos diferentes, fez-nos individualizados, um a um. E Emmanuel, no livro Rumo Certo, ele diz que da cabeça aos pés, de braço a braço, todos nós somos uma individualidade, e que Deus não faz cópias. Se Deus não faz cópias, se cada um de nós é uma individualidade per si, significa que imediatamente nós vamos abandonar a crítica, a maledicência, porque a maledicência, ela é oriunda de acharmos que somos iguais, de querermos que as pessoas leiam e se comportem pela nossa cartilha de conduta, de atitude, pelo nosso modo de pensar. Isso é prepotência, isso é violência. Cada um segue o seu caminho. Existem leis, como essa lei que resume todas as leis, fazer aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós, mas não podemos criticar. E assim o medo, que é a força maior da alma, segundo o professor Emílio Mirei Lopes, nos quatro gigantes da alma, o medo, o amor, a ira e o dever, são os quatro gigantes da alma. Mas o medo e a ira nos remetem aos mais baixos padrões de nível mental, encarnado e desencarnado. Entramos em conexão com os níveis baixos quando nós nos deixamos comandar pelo medo e pela ira. O amor e o dever nos elevam para um patamar superior, onde nós podemos idealizar, planejar e realizar aquilo que provém para nosso sustento, para nosso encaminhamento. Mas para isso, nós devemos escolher aquilo que vai nos comandar. E diz o professor Emílio Mirei Lopes que desses quatro gigantes, o medo, nós acabamos deixando que o medo nos comande. E os técnicos dizem que os sete medos principais da alma humana são o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo da perda do amor, o medo da perda da liberdade, o medo da velhice e o medo da morte. Nós vemos que o medo da pobreza é essa insegurança que existe em nós por falta da fé. A fé que os Espíritos dizem na questão do Evangelho segundo o Espiritismo, no 19º capítulo, item 12, fala que existe a fé humana e a fé divina. Mas quando nós dizemos que não temos fé, é porque nós temos o hábito arraigado de lamentar, reclamar, criticar e achar desculpas para os nossos erros. E nós queremos dizer, eu não tenho fé. Mas para ele é fácil, ele tem fé. Para ela é fácil, ela tem fé. Mas a fé, dizem os Espíritos, no 19º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é a vontade de querer. São três palavras-chave. São três palavras numa só. Fé, vontade e querer. As três se resumem numa só palavra. Ter fé é ter vontade. Ter fé é ter o querer. É dizer eu quero, mas dizer eu quero com certeza. Porque os Espíritos dizem que nós dizemos eu quero, mas o querer só está sendo articulado pelos nossos lábios. Mas muito felizes nós ficamos em saber que nós não queremos. Nós falamos eu quero, mas lá dentro alguma coisa diz assim, não quero. Mas nós estamos falando eu quero, que nós temos esse hábito arraigado na nossa personalidade. O medo acaba comandando a nossa vida. Por quê? Porque nós escolhemos. A vida é escolha. Se nós enxugarmos todos os detalhes das nossas atividades cotidianas, nós vamos ver que o que sobram são as escolhas. Nós temos 86.400 segundos num dia de 24 horas. Quando nós contamos que um dia de 24 horas tem 86.400 segundos, nós pensamos, meu Deus, como eu tenho negligenciado. Em 86.400 segundos, quantos milhares de coisas, quantas milhares de atitudes boas eu posso realizar, mas não tenho realizado. Porque tem dia que nós achamos bonito acordarmos e dizermos assim, olha, nem fale comigo. Porque, olha, eu hoje acordei, estou naqueles dias. Então, prefiro nem cumprimentar, porque eu tenho um obsessor, quando nós descobrimos que existe isso, eu tenho um obsessor que ele, quando gruda comigo, não adianta, ele custa sair de mim. Aí nós estamos criando desculpas para os nossos erros. Já estamos jogando a culpa no pobrezinho que está sendo obsidiado por nós, porque nós o escolhemos como companhia, mas nós dizemos, é o obsessor que está me catequizando para ficar comigo o dia inteiro, nada. Nós escolhemos. Enquanto, se nós despertarmos todos os dias, não importa a aparência do dia, e nós dissermos, há um sol brilhando dentro de mim, a vida é bela, eu nasci para amar, o mal que me fazem não me faz mal, o mal que me faz mal é o mal que eu faço aos outros, porque me torna um homem mau. Não há morte, só há vida. Se nós fizermos isso, nada pode deter a nossa marcha e estaremos escolhendo o caminho do bem. Estaremos escolhendo o caminho que nos levará à felicidade. Porque Jesus disse, o reino de Deus não vem com visível aparência e nem dirão, ei-lo aqui, acolá se encontra, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17, versículo 21, quando ele respondeu aos doutores da lei, dentro de nós se encontra o reino de Deus, mas o reino do mal também, porque nós somos fruto do nosso próprio comportamento, da nossa atitude. Nós somos uma individualidade e temos uma única vida, uma única existência. Alguém pode dizer, será que ele não acredita na reencarnação para dizer que nós temos uma única vida? A vida é única. As personalidades é que são diferentes. Persona é a máscara. como vem a palavra do grego que origina personalidade, é a máscara, porque é a aparência que nós temos quando aqui chegamos. Nós tomamos várias personalidades cada vez que reencarnamos, mas a vida é única. A vida não tem contrário. Tem gente que diz assim, ele manteve a vida, ele não morreu, ele manteve a vida. Mas a morte não existe, e o antônimo de morte, de morrer é nascer e não viver. A vida é eterna, e tudo é vida, tudo palpita a vida em todo o universo. A vida palpita em todo o universo, e não tem contrário. A vida é escolha. Entre o estímulo que recebemos e a reação que vamos ter, a resposta que vamos dar àquele estímulo, há a escolha. Aí alguém pode dizer assim, mas não é bem assim. Isso aí para uns dá certo, para outros não dá certo. Entre o estímulo que recebemos e a reação que vamos ter, há a escolha. Ele está falando isso porque ele nasceu num berço de ouro, ele teve uma vida sempre reta, mas a vida tem muitos obstáculos. Não é assim bem que funciona. Mas quem disse essa frase não fomos nós. Quem disse essa frase foi um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl. Viktor Frankl era um professor de psiquiatria da Universidade de Viena. E ele estava com muito amor dando as suas aulas, quando de repente, no dia 1 de setembro de 1939, Adolf Hitler invadiu a Polônia. Iniciou-se a Segunda Grande Guerra Mundial. E ele foi subtraído, foi arrancado violentamente da sala de aula, junto com outros professores e outros alunos, e quantos judeus foram levados de roldão para os campos de concentrações. Viktor Frankl foi levado junto com a sua mãe, o seu pai, o seu irmão e a sua esposa. Todos eles foram juntos para os campos e passaram por vários campos e acabaram indo para Auschwitz, o campo de concentração mais terrível, que, segundo a história, chacinou 3 milhões de judeus, 2 milhões e 500 mil nos fornos crematórios, e 500 mil de fome, de seviciação, de tortura, de toda espécie inimaginável. E Viktor Frankl via aquilo. Ele viu a sua mãe, o seu pai, a sua esposa, o seu irmão serem assassinados. Ele viu os seus amigos, os seus colegas profissionais do corpo docente, do corpo discente da Universidade de Viena. Ele viu os seus vizinhos, seus amigos serem trucidados, e ele só tinha uma coisa registrada em si, na sua mente, que, como diz André Luiz, a mente é o espírito, porque hoje a ciência, que é chamada reducionista ou localizacionista, está dividida a ciência em 50% reducionista, localizacionista. Eles não se intitulam mais materialista, que a partir do ano de 1905, a matéria foi destruída quando Albert Einstein criou uma equação matemática, E é igual a MC2. A energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, demonstrando que a massa se torna energia, a energia se torna massa. A matéria foi destruída, já não tem matéria, não há como dizer materialista. E eles se intitulam localizacionistas ou reducionistas, porque tudo se reduz, mente e cérebro. O cérebro fabrica a mente, ou a mente fabrica o cérebro, eles ainda não têm certeza, mas se posicionaram desse lado. Mas André Luiz diz, a mente é extrafísica, a mente é o espírito. Nós somos formados espírito, mente, corpo mental, que é o invólucro da mente, o envelope mental, espírito ou mente. corpo mental, perispírito, duplo etérico e o corpo. Assim, nós somos compostos. E Viktor Frankl, ele tinha na sua mente, no seu espírito, uma visão de amor para a humanidade. Ele se via, apesar daquelas barbaridades que estavam acontecendo, ele se via como um sobrevivente e dizia: eu quero ensinar toda a humanidade a valorizar a vida. Eu quero mostrar que a vida faz sentido. E criou a logoterapia. Quando os aliados conseguiram resgatá-lo, cadavérico, sorumbático, mas com vida, ele se recuperou e trouxe-nos a logoterapia, uma ciência da psicologia, uma vertente da psicologia, para nos mostrar que a vida faz sentido. E trouxe para o Brasil, para a Argentina, para a América do Sul toda, para a Europa, para os Estados Unidos. Ele ainda viveu mais 52 anos após essa criação da logoterapia. E aí ele deixou-nos essa frase: entre o estímulo que recebemos e a reação que vamos ter, há sempre a escolha. E a escolha nossa é aquela que nós vamos plantar e vamos colher. A cada um será dado segundo as suas obras. Como diz André Luiz no livro Conduta Espírita, ele diz que nós não devemos falar palavras que não existem, conceitos que não existem. Não existe sorte, nem azar, nem acaso, nem sobrenatural, nem milagre. Estas palavras não existem. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Itair Rodrigues, realizada na Casa Espírita Bezerra de Menezes, em Duque de Caxias. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM. E para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radioriodejaneiro.am.br. Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a palestra de Itair Rodrigues, realizada no dia 12 de fevereiro de 2012, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema é o Mandamento Maior. Com vocês, a sequência da palestra de Itair Rodrigues. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A prepotência faz com que nós exaltemos o orgulho. Na vida de Francisco de Assis, há uma passagem em que Francisco de Assis caminhava sempre por todas as cercanias, subindo serras e vales, caminhando com sua equipe para levar para as pessoas o amor, a luz, o carinho e a paz, para levar um cobertor para o frio ser eliminado, para levar um alimento, para levar o evangelho para aqueles que estão sobrecarregados e aflitos. E ele sempre visitava o leprosário de Rivotorto. Existia um leprosário na cidade de Rivotorto, E ele sempre lá ia com a sua equipe e melhoravam muito quando eles saíam. Mas certa feita, ele não pôde ir, porque estava se encaminhando para outros locais que mais necessitavam dele, e ele pediu que o Frei Pedro de Catane e Frei Paulo lá fossem levar-lhe a sua palavra de amor, levar o Evangelho e conversar com aqueles que se encontravam num sofrimento atroz. Naquela época, nós imaginamos, hoje a lepra ela é estancada e curada com as sulfas, mas naquela época não existia como se tratar a lepra. E quando Frei Pedro de Catane e Frei Paulo lá chegaram, viram uma grande confusão naquela casa de saúde. Os doentes gritavam e viram que tinha um líder que era um louco incendiário irreverente, chamado Tanali. Esse Tanali gritava e quando os viu disse: o que vocês vêm fazer aqui? Não precisamos da ajuda de vocês. Cada vez que vocês vêm aqui, nós ficamos em situação pior. Vocês podem ir e falar com Francisco, que não queremos mais que vocês venham aqui nos trazer o desassossego, porque nós estamos pagando pelo que precisamos de pagar, e estamos sofrendo e queremos sofrer. Nós queremos sofrer. E Frei Pedro de Catane, sem a sua anuência, apanhou-o, colocou-o nos ombros e disse: eu vou levá-lo para o Pai Francisco, que se encontra um pouco distante, mas ele é que vai curá-lo. E ele se debateu nos seus ombros, mas depois se acalmou e ele foi levando, e assim eles andaram, subiram montanhas, desceram os vales, passaram por pontes, e quantas dificuldades eles tiveram até que encontraram um acampamento. Acampamento singelo, e naquele acampamento eles foram chegando quando Francisco de Assis olhou e viu aquele indivíduo que a roupa já não dava mais para saber se era roupa ou pele, porque estava tudo misturado com aquela secreção da lepra. O seu rosto estava todo transformado, não existia mais o desenho dos lábios no seu rosto, porque estavam emurchecidos e cheio de purulência. E Francisco de Assis abraçou-o carinhosamente e beijou na sua face pustulenta, como se beijasse a sua própria mãe, Maria Piccalini Bernardoni. E naquele clima de emoção, Tanali começou a chorar, Francisco chorou também. Pediu a Frei Luiz que exorasse a proteção divina, e pediu a outro frei que apanhasse uma gamela com água morna e colocasse ali umas rosas. E naquele momento, ele despiu Tanali e colocou-o na gamela com água morna. E pediu a Jesus e começou a banhar-lhe o corpo. À medida que a água ia caindo no Tanali, a sua pele ia ficando lisa e sedosa. Quando Tanali viu aquilo que estava acontecendo com ele, quando ele viu que ele estava ficando limpo da lepra, ele caiu de joelhos e agradeceu a Deus: ó Senhor, eu sei que tu existes, fazei de mim o que quiseres que eu seja. E Francisco pediu para que os discípulos fossem apanhar uma roupa, aquela roupa rota que eles usavam para suas visitas, e colocou no Tanali, que nesse instante recebeu o batismo de Frei Aprígio. E o Frei Aprígio, naquele contentamento, abraçou-se com todos os seus colegas agora e passaram a visitar as pessoas, levando o amor, levando carinho, levando toda assistência às pessoas necessitadas. E o tempo foi se passando, anos, ele ficou naquele trabalho com os seus amigos e com o Pai Francisco, até que, em dado momento, ele estava sofrendo muito, porque ele sentia em seu mundo interior o orgulho e a violência de eras incontáveis. Aquela prepotência existia nele ainda, ele não se coadunava com aqueles humildes servos de Jesus, e ele sentia que precisava de uma mudança drástica. Mas qual a mudança drástica? Ele já tivera uma mudança fundamental. Um dia, nas andanças, na cidade de Lécce, ele esperou anoitecer, já com um propósito. O propósito de se afastar da caravana. E esperou que anoitecesse. Quando eles começaram a caminhar, ele tomou um rumo diferente e subiu uma montanha. E ali em Lécce, ele escolheu um arvoredo com a copa bem redonda e se abrigou ali. E ele orou, dizendo: ó Senhor, se eu ainda puder te pedir alguma coisa para o meu coração sofrido, para a minha alma desesperada e aflita, eu te pediria, Senhor, beija novamente o meu corpo com as chagas da lepra, só assim eu serei um homem feliz e poderei cumprir a minha tarefa e tornar-me um seguidor de Francisco de Assis. E assim, na sua oração, ele acabou adormecendo. Quando despertou, com o beijo solar, ele olhou para si e viu que seu corpo estava todo purulento. Ele ergueu os olhos, agradeceu ao sol, esse astro rei, que tudo refrigera e fecunda, esse astro rei que não cobra nada, não cobra sua taxa por aquecer. Agradeceu ao vento, esse andarilho maravilhoso, agradeceu às flores missionárias do perfume que ali estiveram durante a sua noite de harmonia, de paz consigo mesmo. Agradeceu aos pássaros, os cantores da natureza, que fizeram aquela orquestração para que a sua noite pudesse ser uma noite de despedida para aquele Frei Aprígio, que ficaria gravado na sua consciência. E assim ele tomou a sua roupa, que ali estava toda cheia agora de pústulas, e seguiu para Rivotorto. Lá no ano de 1250, ele retornou para Rivotorto, encontrou aquele povo alvoroçado, e ele utilizou todo o seu conhecimento que adquirira caminhando com Francisco, e passou a explicar todos aqueles que ali se encontravam, dizendo que Deus não castiga, que tudo aquilo que existe, toda aquela dor é construção nossa. A dor é construção nossa. Se eles ali se encontravam assim, é porque fizeram muitas coisas e teriam que se reformar. Assim, ele foi conversando com aquele povo até o ano de 1256. Quando ele desencarnou, 6 anos depois, ele já havia pacificado aquele núcleo, que já não era mais um leprosário, mas um núcleo religioso. E o Divaldo conta, Divaldo Pereira Franco, que no início da sua mediunidade, no início das suas palestras, ele fora convidado. O Divaldo fará agora 85 anos em maio, 85 anos, e ele já tem 65 anos que trabalha no Espiritismo. E ele foi convidado no seu início para dar uma palestra no leprosário. E quando o convidaram, ele disse: não, eu não vou. Eu não vou para o leprosário. Eu vou apanhar aquela doença, não tem cura, e eu sou jovem ainda. Eu tenho a vida toda pela frente. Como é que eu vou fazer quando a lepra me atingir? E a Joana de Ângeles, sua mentora, ele conta, apareceu para ele e disse: Você quer ir lá ou ir para lá? E quando ele ouviu isso, imediatamente, porque a disciplina, ela antecede a espontaneidade. E ele, muito disciplinado, quando ele ouviu a sua mentora lhe dizer isso, imediatamente ele foi, e ele conta que ele foi até uma hora antes, para ficar conversando com os doentes num clima de fraternidade e de amor no seu relacionamento. E quando ele chegou lá, ele encontrou um outro espírito que apareceu, mas tão iluminado que ele pensou que já estivesse no paraíso. E aquele espírito foi retomando a sua forma e disse para ele: Divaldo, eu sou o seu irmão, sou Jesus Gonçalves. E contou para ele, e também escreveu um livro por intermédio de Chico Xavier, Flores de Outono, contando as suas peripécias. Jesus Gonçalves fora o grande rei bárbaro, Alarico, o rei dos visigodos. Alarico I, no século V, e Alarico II, no século IX. Ele reencarnou como Alarico I e Alarico II. Ele mesmo teve duas vidas como rei bárbaro. E um certo instante, ele contou que ele estava invadindo Roma no ano 410, e Santo Agostinho, que era o bispo daquela cidade, bispo de Hipona, que ali estava, foi até ele, ajoelhou-se aos pés do seu corcel e lhe disse: Venerável, por favor, venerável, se for entrar na cidade de Deus, respeite os templos, respeite aqueles que entrarem nos templos. E Alarico, como resposta, apenas deu uma escarrada no rosto de Santo Agostinho. E aquela secreção caiu pelo seu rosto e ele continuou imóvel e com as mãos postas em atitude de oração, pedindo que o rei Alarico atendesse a sua proposta. E assim o tempo se passou. Lá em Pirapitingui, São Paulo, estava o Jesus Gonçalves, esse espírito que estava agora com o Divaldo, contando-lhe o seu drama. Lá em Pirapitingui, São Paulo, 5.000 leprosos ali se encontravam, e Jesus Gonçalves era um deles. Ele estava ali como leproso, aquele rei bárbaro que destruiu milhares de pessoas em várias vidas, ali estava como leproso, humildemente sofrendo as dores da hanseníase naquele local em Pirapitingui, com 5.000 doentes. Ele resolveu ajudar as pessoas e foi construir um núcleo espírita, que ele já havia se tornado espírita, que ele viu que de nada adiantaria se revoltar, e que a dor não é filha da lei divina. Ele já aprendera. E quando ele foi fundar o núcleo espírita, ele colocou o nome Centro Espírita Santo Agostinho, porque ali estava aquele amor fixado em sua consciência. Contou para o Divaldo e disse para o Divaldo: Divaldo, eu me tornei rei com a lepra. Antes eu era um leproso, e depois a lepra me colocou a coroa de rei. Nós somos leprosos da alma, somos doentes da alma. Quantos problemas nós possuímos? É necessário que nós possamos aderir a esse amor, a essa caridade, que não é uma voz que fala, é um poder que se irradia. A caridade é um poder que se irradia, que nós possamos conviver olhando as pessoas com os olhos cheios de amor, a fim de que o amor possa crescer em nós. Vamos construir o nosso eu, vamos buscar nessa era do sentimento, construir o amor através da caridade, sem crítica, como dizem os espíritos, quando Allan Kardec perguntou: o que é a caridade vista por Jesus? E os espíritos responderam: bondade para com todos, tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Se nós amamos o próximo, nós amamos Deus. Se nós não amamos Deus, nós não amamos o nosso próximo. E aquele que diz, João Evangelista, falou de uma forma que parece hoje. Disse João Evangelista: se você disser que ama a Deus e não ama o seu próximo, você é um mentiroso. Ora, se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 20. Se nós amamos o nosso próximo, nós amamos Deus. Quanto mais nós amarmos as pessoas, mais nós amamos Deus. Se nós amamos os nossos familiares, se são 10 pessoas, amamos 10 vezes Deus. 10 pontos. Se nós amamos, além dos nossos 10 familiares, mais 20 amigos, amamos 30 pontos Deus. Se nós amamos 100 pessoas, amamos 100 pontos Deus. Quanto mais nós amarmos, mais nós amamos Deus. Ninguém consegue amar a Deus se não amar o seu próximo. E não, ninguém consegue amar ao seu próximo também se não amar a Deus, se não usar esse sentimento de amor que possuímos. Jesus, o nosso doce Rabi da Galileia, o governador da terra, que veio após enviar missionários para todos os quadrantes do nosso mundo, veio ele mesmo para nos trazer uma nova vida. Isso tem 2000 anos que ele veio, ele mesmo em pessoa, para que nós possamos ser felizes. E a ciência hoje já diz que a felicidade depende de nós, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos atos. O Dr. Deepak Chopra, endocrinologista indiano, neurocientista radicado nos Estados Unidos, ele diz: felicidade é ter pensamentos positivos a maior parte do tempo. Que nós possamos escolher a felicidade de ter pensamentos bons, porque nós vamos construindo dentro de nós esse roteiro que nos levará à felicidade, inicialmente com os pensamentos, enviando os neurotransmissores para a nossa corrente sanguínea, nos dando aquilo que nós escolhemos. Que nós possamos agradecer a esses espíritos amorosos que aqui vieram, os nossos mentores espirituais, Eurípedes Barçanulfo, o apóstolo da caridade, Florence Nightingale, o Fenelon Felipe Cavalcante, esses espíritos amorosos que estão sempre nos amparando, estão sempre nos ajudando para que possamos seguir com o ritmo de amor, fazendo ombros fortes, como diz Joana de Ângeles: aquele que carrega a sua cruz com os ombros fortes tem mais facilidade para carregá-la do que aquele que deixa os ombros caírem. Que possamos agradecer a esses mentores, que possamos agradecer sobretudo a Jesus, o doce Rabi da Galileia, através da oração, do poema Oração de Amélia Rodrigues. Senhor Jesus, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor. Mas, diante desta visão, eu te venho rogar pelos cegos que se perderam na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro, a ti eu imploro comiseração, pois eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos ouvidos meus. Ouvidos que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro e as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Pela minha felicidade de ouvir, pelos surdos eu venho te pedir, eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que declama, que ensina, que disciplina, pela voz que canta uma canção e o teu nome repete com sentido a emoção. Diante desta minha melodia, eu te venho rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia, oro por eles, eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também falarão. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura que libertam da amargura, pelas mãos dos adeus de cirurgia, de sinfonia, de fisioterapia, de odontologia, pelas mãos que aquecem outras mãos e na dor embalam no seio o corpinho de um filho alheio sem receio, e pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar. Diante do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque eu vejo na terra infelizes, estropiados, amputados, macerados, estiolados, paralisados, e eu posso caminhar, oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também andarão. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar para voltar. Não importa se esse lar é numa mansão, num apartamento de luxo, numa kitnet, num bangalô ou num grabato de dor, mas é importante que dentro dele haja a presença do amor de pai ou de mãe, de esposa, de marido, de um companheiro, de um filho, de uma filha, de um irmão, de um amigo, alguém que nos dê a mão, ou até mesmo o olhar e a presença de um cão, pois é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem uma cama para repousar, nem um teto para me agasalhar, nem assim reclamarei, nem assim lamentarei, muito pelo contrário, eu direi, obrigado, Senhor Jesus, porque nasci pelo teu amor, aceita esse nosso louvor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado. Apresentamos a palestra de Itair Rodrigues, realizada no dia 12 de fevereiro de 2012, na Casa Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Avenida Presidente Tancredo Neves, 603, bairro Itatiaia, Duque de Caxias. O tema foi o Mandamento Maior. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,